Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria aqui apresentar e comentar um textinho que eu escrevi para o meu novo livro, que se chama Inteligência e Verdade. É um calhamaço, uma coletânea de estudos filosóficos, daí umas 700 páginas. E eu escrevi um textinho de introdução, que vai sair no livro. Não sei quando vai sair o livro, talvez daqui uns 5, 6 meses, uma coisa assim. Está pronto já, mas depende de trabalhos editoriais agora. E nesse livro, então, eu estou pela primeira vez começando a reunir os estudos de filosofia propriamente dita, né, que eu tenho espalhado justamente neste curso ao longo dos anos, e que o pessoal aí fora não conhece, não tem a menor ideia e não precisa conhecer, porque eles acham que já sabem tudo, eles conhecem, né? Tem tantos artigos que já saíram, o pensamento do Olavo de Carvalho, né? Quer dizer, o sujeito lê dois posts do Facebook e já sai analisando o pensamento do Olavo de Carvalho e diz que isso é atividade acadêmica de alto nível, né? Nós aqui não, nós somos apenas aqui uns autodidatas, uns chutadores, eles são técnicos, né, profissionais, né? Então, eu vou ler aqui para vocês e vamos ler e comentar. Martin Heidegger deu à palavra grega aletheia o sentido de desvelamento, que até hoje professores e estudantes repetem com aquele servilismo nascido do hábito, de modo que quanto mais creem estar nadando como água e golfinhos em águas profundas da filosofia, mas rastejam na secura estéril de um deserto. Ontem mesmo eu estava ouvindo lá uma gravação do filósofo espanhol Gustavo Bueno, e estava ele de novo com a letra desvelamento, o desvelamento, desvelamento. Isto é tudo uma palhaçada, uma palhaçada, né? Então, o termo desvelar, retirar o véu, desencobrir, sugere que o natural da verdade é estar escondida. Heidegger, com aquela adorável modéstia tão típica de alguns filósofos alemães, acreditava que a verdade, o ser, podia permanecer no escuro por 20 e não sei quantos séculos, arriscada a continuar escondida por outros tantos, caso o gênio sublime dele próprio não viesse retirá-la dali para revelá-la a toda uma estupefata humanidade. Eu ouvi dois autores espanhóis esses dias, esse Gustavo Bueno e outro que chama Jesus Maestro. Você imagina o sujeito chamado Jesus Maestro, né? É o Deus onipotente em pessoa, sem sombra de dúvida, né? Eu nunca vi dois camaradas tão arrogantes, tão metidos, tão autoconceito de si mesmos. É uma coisa absurda, absurda. É porque eu tinha ouvido outro filósofo espanhol, que é o Antônio Escotado, né? Tem muita coisa que eu discordo do Escotado, mas eu não posso negar que é um homem de gênio, e que comparado com esses dois é de uma humildade, de uma modéstia exemplar, né? Mas já estava o homem lá repetindo então o desvelar. Mas de onde que eles tiram isso? Isso aí está no grego ou foi o Heidegger que inventou? Heidegger, como muitos outros filósofos, gostam de interpretar todos os filósofos do passado como se fossem antecessores dele mesmo. Vocês estavam preparando o caminho para o Heidegger, né? Por exemplo, o livro do Heidegger sobre o Nietzsche, o livro é muito bom, só que eu não acho que ele é sobre Nietzsche, ele é sobre o Heidegger, né? Isso pode acontecer por acaso, por engano, né? Ou por vaidade. Acontece, porém, que o verbo lete não tem diretamente nada a ver com velar, encobrir ou esconder. Significa apenas esquecer. E, se é certo que o conhecimento esquecido parece oculto aos olhos de quem o esqueceu, o que o derivado latein de fato sugere, a coisa mais óbvia do mundo é que nenhum ser humano teve jamais o poder de esquecer algo que ele nunca soube. Algo que é oculto por sua própria natureza e que, portanto, se esquiva não só desse indivíduo em particular, mas da espécie humana inteira desde toda a eternidade, a não ser, é claro, que apareça algum Heidegger para desvelá-lo, né? Traduzir aletheia como desvelamento é apenas uma das inumeráveis patifarias que o teórico do nazismo escondeu, ele sim, ao longo das suas obras. Aletheia não significa desvelar nem desencobrir coisa nenhuma. Significa apenas trazer de volta à memória algo que foi esquecido e que, evidentemente, antes de ser esquecido, era conhecido. Aletheia não é desvelar e sim lembrar, ou, se quiserem, desesquecer. O máximo que você pode fazer, se você quer elaborar mais a palavra, é desesquecer. E não adianta opor a essa obviedade o mito da caverna. Platão não descreve as sombras da caverna como acidentes naturais ou fatalidades universais, e sim como truques deliberadamente montados por espertalhões para ludibriar os pobres observadores. Já prestaram atenção nisso aí? Ele não diz que os prisioneiros da caverna estão lá por uma fatalidade, nem muito menos que aquela ilusão projetada na parede é um fato natural, que acontece pela própria natureza das coisas, e que nós somos vítimas, então, de um engano universal. Ele não diz nada disso, ele diz que tem meia dúzia de, como é que se diz, captores, caras que tinham aprisionado, né, os pobres prisioneiros da caverna, e que, para enganá-los, projetavam. Portanto, eles eram vítimas de um engano premeditado, e não de alguma deficiência da mente humana. Eu já vi tanta gente apresentar essa caverna de Platão como se fosse a condição natural do homem, meu Deus do céu. E esse Gustavo Bueno faz isso de novo, Heidegger faz isso de novo, né? Eu digo, vocês estão dando ao Platão, vamos dizer, uma interpretação monstruosamente assim, apocalíptica, porque se fosse assim, se o universo fosse a caverna de Platão, o primeiro que saísse de lá seria, né, no mínimo, o Jesus Cristo, né? Ou mais, alguém superior a Jesus Cristo, talvez. Não daria para ninguém sair. Então, Platão nunca descreveu a existência humana como sendo, vamos dizer, uma ignorância crônica, estrutural, profunda. Não, não, não, não. Existe a ignorância porque alguém os enganou. É isso. A diferença de tradução de Aletheia expressa um conflito profundo entre duas concepções da verdade. Ou esta é um mistério eternamente escondido que só raros gênios como Heidegger conseguem revelar, ou ela é algo que está à vista de todos e cujo esquecimento, embora possa acontecer, não é de maneira alguma algo de natural, nem muito menos de inevitável. Platão não diz que Deus colocou os astros no céu para nos orientar, né, quanto aos tempos? Ou seja, a verdade está aí exposta. Está no céu, todo mundo pode ver. Não é nada que está escondido no fundo de uma caverna, né? Mas pode ser escondido numa caverna se alguém prender você lá, é óbvio. Então, você atribuir à natureza, a Deus, ou à natureza das coisas, algo que só acontece por intervenção deliberada de algum canalha, isto sim é uma baita canalice. Você está culpando Deus pelo que o canalha fez. É como se Deus fosse uma espécie de João Dória, você está entendendo? Que está prendendo todo mundo em casa para ninguém ver coisa nenhuma, né? A língua grega, opondo-se a Heidegger, sugere que esta última explicação é a certa. A própria língua grega já diz isso. Quer dizer, como é que o sujeito que estudou grego certamente muito mais do que eu, como é que o cara não percebe isto? Lethe não é só um verbo, é o nome de uma personagem mitológica, filha de Eris, contenda, e irmã de Machai, guerras, Fonoi, homicídios, Neikeia, disputas, e Pseudeia, mentiras, né? Entre outras criaturas repugnantes. O que o termo grego dá a entender não é que a verdade seja um mistério a ser revelado, mas que é antes um conhecimento permanentemente presente e acessível a todos, que só se esquecem dele quando se deixam desorientar pelas contendas, pelo ódio e pelo espírito de contradição. Tanto era assim que os mortos, em vez de embebedar-se nas poções amnésicas do Lethe, podiam, se quisessem, dar preferência às águas bondosas de Mnemosine, a memória, que imediatamente lhes davam de volta todo o conhecimento que haviam perdido. Quer dizer, você não, quando mora, você não está condenado a se afundar no Lita. Você pode beber as águas da mnemosine, né? Aristóteles acreditava que todo conhecimento da verdade é uma capacidade natural do ser humano, o que muitos hoje podem considerar um otimismo exagerado, o que prova que estão de tal modo viciados nas águas do Lethe que já nem acreditam muito na existência de mnemosine. Mas se o conhecimento da verdade é natural e espontâneo, então é óbvio que ele não pode ser algo que existe apenas na consciência, no eu, na subjetividade, mas deve ser, ao contrário, o domínio inteiro da realidade, o universo mesmo em que vivemos, nos movemos e somos. Não usei isto como parágrafo do São Paulo Apóstolo por coincidência. Nele vivemos, nos movemos e somos. Então, eu estou falando do universo, não só no sentido do universo físico conhecido da ciência, mas do universo total. Ou seja, aí sim, aí é o próprio Deus. Deus é o universo? Nesse sentido total, sim. No sentido de que ele é a natureza física? Claro que não, daí cai no panteísmo. Né? A ideia de que, quer dizer, esse universo que eu estou falando é um universo infinito, realmente infinito. A ideia de que estamos divididos entre uma realidade puramente empírica e sem sentido e um sentido exclusivamente interior e subjetivo, ideia tão característica da modernidade, pareceria a Aristóteles uma simples falsa impressão causada por um excesso de ingestão das águas do Lethe. Ou seja, toda a cultura moderna se baseia nesta ideia do engano universal. É? Todos vivemos no engano, ninguém pode saber nada. Só os sábios, os filósofos, a classe acadêmica pode abrir os nossos olhos. Ora, mas que coisa! Você acha que é coincidência que, com uma filosofia desse tipo, inaugurada pelo Kant, né, a classe acadêmica tenha subido às alturas do poder que ela dispõe atualmente? De onde sai esse, né, esse aprisionamento das pessoas em casa? De onde sai essa obrigatoriedade de vacina? De onde sai todo este reino do terror? Da universidade, gente. É? É a classe, não é a classe universitária, como se diz, é a classe universitária. Né? Você vê aqui, eu ouvindo aí um debate entre o Gustavo Bueno é tido como um gênio na Espanha, hein? Eu, pelo pouco que eu conheci, achei um idiota completo. É, ele está debatendo lá o milagre de Fátima. Então o cara diz, olha, peraí, acontece que essa coisa que aconteceu lá, do milagre do sol, foram vistos por 70 mil pessoas. E daí ele diz, algum observatório confirmou? Ou seja, um astrônomo no observatório tem mais autoridade cognitiva do que 70 mil observadores. Você percebe o que é isto? É uma presunção de autoridade quase divina. É claro que um astrônomo no observatório pode se enganar tanto qualquer pessoa. Não é isso? Agora, enganar 70 mil pessoas, cometer o mesmo engano ao mesmo tempo, eu digo, é impossível. Pelo menos é de um grau de improbabilidade que não dá nem para imaginar. Não é isso? Então, é o que eu pergunto. Por exemplo, se, digamos, 10 pessoas rezam para que algo aconteça e acontece para as 10 exatamente do jeito que elas pediram, qual é a probabilidade de que isso tenha acontecido por mero acaso? Qual é a probabilidade matemática de que isso tenha acontecido por mero acaso? É quase zero. Portanto, aí, vamos dizer, o apelo a uma explicação de tipo miraculoso é mais racional do que você atribuir ao acaso. Pior ainda é quando você disser, mas um dia haverá uma explicação científica. Eu digo, bom, a promessa de uma explicação futura não é uma explicação. Quer dizer, porque a ciência pode descobrir uma explicação, mas eu tenho que agir como se ela já tivesse a explicação e que essa explicação que ela não tem, né, suspende e abole todas as outras. É totalmente irracional. Quer dizer, é uma presunção de autoridade quase sobre-humana. E hoje, né, de certo modo, está todo mundo infeliz por causa desse negócio do lockdown, essa coisa toda. Digo, mas é bom que nós vivamos nessa época. É bom para que todo mundo entenda, né, o que criou isso aí. Confie na classe acadêmica, ela fará isso com você. Cientistas são menos confiáveis do que políticos. sobretudo nos últimos 50 anos, em que a epidemia de fraude científica virou um negócio universal. Ou seja, um cientista hoje não é a mesma coisa que ele era no tempo de Leibniz, está entendendo? Ele é apenas um sujeito que fez um cursinho numa faculdade e que conseguiu agradar o seu chefe de departamento e obteve lá um certificado. Ele não tem realmente que provar conhecimento, ele tem que passar pelo julgamento dos pares. Você conhece alguma grande obra de literatura ou de filosofia que se afirmou como valorosa pelo julgamento dos pares? Nunca, foi sempre pelo julgamento da espécie humana. Ou seja, os colegas do cara e os outros. Foram só os filósofos profissionais que deram importância às obras, sei lá, de Descartes, de Leibniz. Não. Foi todo mundo. Né? Agora, hoje, todo mundo não apita mais nada, só a classe profissional. Então, o direito de ter uma opinião foi restringido à classe acadêmica. Aquilo deu nisso. O cara que disse que a ciência traria a liberdade e a democracia é um idiota. Porque isso é impossível. A ciência, pela sua própria natureza, ela é elitista. Não tem mal nenhum ela ser elitista, tá certo? Contanto que ela não tenha nenhuma autoridade pública. Contanto que ela apenas preste informações e ajude nos debates. Agora, se ela já vem com a conclusão e só a conclusão dela é válida, então ela, claro, em vez de fomentar a democracia, fomentou uma ditadura, a coisa mais óbvia do mundo. E ciência custa muito dinheiro. Para quem o cientista trabalha? Ah, eu trabalho para o povo. Me mostra algum cientista que trabalha para o povo. Ou você trabalha para o governo, ou você trabalha para milionários. Todos eles são assim. Não tem um que não seja assim, a não ser que o cara nasceu milionário ele mesmo. Tá certo? Existe, de fato, alguns cientistas que nasceram milionários, não depende de ninguém, ele faz do jeito que ele quiser. Mas é uma raridade. Então, a classe acadêmica foi uma monstruosidade criada pelo mundo moderno. Ela não tem nada a ver com democracia nem com liberdade. Ao contrário, nós estamos vendo hoje. Quando eu dizia isso uns anos atrás, a pessoa ainda podia duvidar. E dizer até, não, ele diz isso porque ele tem inveja da classe acadêmica, porque ele não foi aceito na classe acadêmica. Eu digo, meu filho, eu nunca tentei entrar na classe acadêmica. Não fiz o menor esforço para isso. Por quê? Bom, eu como jornalista já ganhava 3 ou 4 vezes o que ganha um professor universitário, trabalhando muito menos. Quando eu entrei no jornalismo era meio período, você trabalhava 5 horas, pronto. Eu ganhava mais do que o Zé Arthur Gianotti. Depois que eu comecei a dar minhas aulas e criei a minha estrutura independente de trabalho, você não tem inveja de quem? Outro dia apareceu o cara dizendo que eu tinha inveja do Caetano Veloso. Olha, a única... A última vez que eu ouvi uma música do Caetano Veloso, sabe quando foi? Sabe aquele festival onde ele apresentou Caminhando e Cantando, Seguindo... Não, é como é? Não é esse, esse é do... Contra o Vento. Caminhando Contra o Vento, sem ler e sem documento. Foi que ano foi isso aí? 67, 68. Foi a primeira e última vez que eu ouvi a musiquinha do Caetano Veloso. Quer dizer, que interesse eu tenho nessa porcaria? Depois me deram um livro do Caetano Veloso, e assim, era uma estupidez do começo ao fim, que comprovava mesmo aquilo que disse o Melchior, você é um pseudo-intelectual de miolo mole. E eu vou invejar um cara, pelo amor de Deus, poderia invejar talvez o dinheiro dele. Não é isso? Mas se para ganhar o dinheiro eu tiver que fazer aquelas musiquinhas, ah não, isso não. Também, esse pessoal tem um conceito assim, muito imaginativo das coisas, eles me atribuem a sua própria psicologia, não é isso? É claro o seguinte, eu tentei ser músico, cantor, sambista algum dia, não, eu sempre tive horror disso aí. Quando eu era pequeno, tentaram me ensinar a tocar piano, eu odiei aquilo desde o primeiro dia, e claro, gosto de ouvir música, mas tocá-la eu mesmo, eu não. Nunca tentei isso, nunca quis. Agora vou ter inveja do cara que faz isso aí. Por quê? Por que você vai invejar um cara que está fazendo um treco que você não quer fazer? É a mesma coisa. Eu invejo o Pelé. Eu tentei ser jogador de futebol algum dia. Não, quando tinha jogo de futebol na escola eu fugia. Na verdade, sim. Eu, quando era pequeno, não enxergava nada, não tinha, usava óculos ainda, nunca sabia onde estava a bola. Então, eu não quero jogar essa porcaria. Então, quando eu botei o óculos, falei, ah, agora eu sei, mas agora é tarde para aprender. Né? Então, você inveja aqueles caras que conseguiram fazer aquilo que você quer fazer. Não é isso? Então, mas daí não é uma inveja maligna. É uma inveja que vem com admiração. Como, sei lá, tem inveja do Lila Velho? Tenho. Eu gostaria de ter sido o Lila Velho? Sim, claro. Consegui fazer o que ele fez? Pelo amor de Deus! Não é isso? Ortega e Gasset, embora eu me considere um filósofo melhor que Ortega e Gasset, mais profundo que Ortega e Gasset, ele fez um trabalho educacional na Espanha que eu agora adoraria fazer no Brasil. Quer dizer, inveja Ortega e Gasset não como filósofo, mas como educador das massas. Isso sim. Ele fez um grande trabalho ali e teve até, acho que, mais alcance do que eu. Não é isso? Sei lá, posso invejar Leibniz, mas isso nem adianta, porque Leibniz é tão superior a mim que eu jamais vou conseguir alcançar, então não adianta. Né? Então, esse nós só podemos contemplar e admirar, isso é tudo. Mas as pessoas que se metem a me analisar falam, escuta, primeiro para me analisar, você tem que crescer, você tem que ser um homem adulto, você não pode ser um adolescente. Esse pessoal universitário no Brasil é adolescente, pô. O que eles lêem? Eles gostam de ler Marx, Nietzsche e Foucault. Isso é leitor para adolescente. Claro que é. Aliás, esse espanhol, Jesus Maestro, é um pentelho horrível. Mas ele diz isso e ele tem razão. Porque eu mesmo já dizia isso 20 anos atrás, pergunto para Rochano, sempre disse isso. Né? Nietzsche é para impressionar adolescentes. Né? Porque se você quiser saber qual é a filosofia do Nietzsche, sabe quando você vai saber? Nunca, porque um gênio, que era o Eugen Fink, que era secretário do Nietzsche, falou, vou aqui escrever um livro sobre a filosofia de Nietzsche. E ele procurou, descobriu que tinha 5 filosofias diferentes. Ou seja, não tinha unidade nenhuma, era uma mente totalmente fragmentada, que, claro, tinha, de vez em quando tinha ideias brilhantes, mas um dia tinha uma ideia, no dia seguinte ele tinha ideia contrária. Ele era maluco, simples, era um maluco de gênio, como houve tantos. Sei lá, se pega Antonin Artaud, dramaturgo. É um gênio, mas doido. O mundo está cheio de doidos. Né? Então, esses camaradas produzem um tipo de coisa que é excitante. Né? Quando você lê o Nietzsche, você fica excitado. Não é isso? Mas dá para você confiar naquilo? Não dá para confiar de jeito nenhum. Porque o próprio Nietzsche não tem certeza daquilo. Tanto que ele diz uma coisa num dia, no dia seguinte diz outra e não percebe. Todo mundo tem o direito de se contradizer. Mas quando você caiu numa contradição, você tem que perceber que está com um problema na mão. Se você nem percebe que tem um problema, então tem algum treco errado. Não é isso? Por exemplo, Karl Marx dizia que o nacionalismo é um truque da burguesia para ela se enriquecer. E com a mesma cara de pau, ele dizia que o capital não tem pátria. Se fosse, o que eu faço agora? Essa porcaria tem pátria ou não tem pátria? Claro, existem esses dois aspectos. Você pode ver no capital um aspecto da força pátria, da força de um país. Mas você pode também ver um fator supranacional que dissolve o poder da nação. Você tem os dois aspectos, mas você tem que equacionar. Você está com um problema na mão, porra. Isso aí é como citar Ortega y Gasset. Problema é consciência de uma contradição. Onde você tem um problema, não vem fingir que você está me oferecendo uma solução, você está me mostrando um problema. Né? Mas esse problema eu já sabia antes de ler você, pô. Né? Então, também, Karl Marx tem uma coisa interessante, no meio do século XIX, ele diz assim, a produção barata é a arma com que o capitalismo destrói todas as muralhas da China. Né? O que a China está fazendo agora? A mesma coisa. A China sofreu esse processo, quer dizer, o ingresso maciço de produtos baratos, que antes eram acessíveis só a uma minoria aristocrática, agora todo mundo pode comprar. Né? Então é um benefício que o capitalismo traz, mas ao mesmo tempo isso destrói o que é a fronteira nacional. Então, o nacionalismo é uma arma do burguês ou ao contrário, o burguês destrói o nacionalismo? Esse é um problema de uma atualidade candente, né? Todo mundo tem que perceber que existe esse conflito, esses dois lados da coisa. E esse conflito ele é permanente. Você nunca pode fazer de conta que ele não existe. Você nunca pode pensar, não, eu vou pensar assim só na economia nacional, não quero saber o que está acontecendo em volta. Não dá para pensar assim. Né? Também não dá para você pensar em termos de economia global sem você levar em conta os interesses das várias nações envolvidas, que são pisoteadas no caminho. Não é isso? Hoje em dia todo mundo percebe isso. Mas quando Karl Marx escreveu isso sobre as muralhas da China, nem ele mesmo percebeu que isso podia ser devolvido para a Europa e para os Estados Unidos. Né? Ou seja, ele estava prevendo, sem perceber, a ascensão da China como poder capitalista. Também o pessoal hoje vê essa ascensão da economia chinesa e diz, não, lá não tem comunismo nenhum, lá é capitalismo. Eu digo, olha, é um sistema econômico capitalista, né, orientado por um sistema político comunista. E te digo mais, este é o único comunismo que já existiu. Todos os comunismos foram assim. Um comunismo com total estatização dos meios de produção nunca existiu e nunca vai existir. Isto é impossível. Tá certo? Agora, o fato do comunismo ser impossível não quer dizer que não tenha gente lutando para realizá-lo. E não quer dizer que as pessoas que querem realizar não vão matar um monte de gente para realizá-lo. Este é o problema. Se o sujeito está tentando fazer algo que é possível, né, provavelmente ele consegue fazer. Agora, se ele não consegue, ele tem que matar um bocado de gente. Justamente porque a proposta é inviável, só o que ela vai conseguir produzir é destruição em massa. Não é isso? Quando o Hitler disse, vou fazer aqui um Reich que vai durar 1000 anos, durou 12. Hã? Se fosse um negócio de 1000 anos, estava lá até hoje, ninguém ia nem, a pessoa ia até esquecer a Alemanha. Hã? Mas no 12 anos fez uma miséria. Por que fez a miséria? Porque o plano era inviável, porra. Como é que você vai convencer, né, todo mundo a trabalhar para a raça superior? Né? Não, ao contrário, os caras são a raça superior, tem que trabalhar contra eles, porra. Eles já têm a vantagem que eles são superior, tem o QI maior, eu que sou mais burrinho, eu tenho que me defender, porra. Não é coisa mais óbvia? É? Aliás, esse negócio de racismo virou já um fetiche, né? Outro dia eu li que tinha um vereador lá no Rio Grande do Sul que se recusou a cantar o hino do Estado porque ele achou que era racista. O verso racista era o seguinte: quem não tem virtude acaba se tornando escravo. E olha, isso acontece mesmo, você quer um exemplo? Né? Quais foram os primeiros escravos da América? Foram os ingleses. Eles chegaram com umas ideias socialistas na cabeça, portanto, sem virtude nenhuma. Ficaram numa miséria e se venderam aos índios como escravos. Foram os primeiros escravos. Você pensa que o branco chegou aqui escravizando os índios? Não, o branco chegou virando escravo. Daí tem um governador mais inteligente, o tal do Bradford, ele falou, não, isso aí não dá certo, vamos restaurar a propriedade privada, cada um trabalha para si, para a própria família, e comercia com os outros. Pronto, ficaram ricos. Não é isso? Então, e os africanos viraram escravos como? Escravizando os outros eles mesmos. O cara praticava escravidão na África durante milênios, ninguém nunca reclamou. Hã? Sim, eu já recomendei o livro do Tidiane Ndiaye, Genocídio Voilé, tem que ler esse livro. Mas se você quer escravidão na África, não era brincadeira. Quando que o branco invadiu a África para aprisionar escravo? Nunca, só comprava. Chegava no porto, comprava. Comprava de quem? De quem já o havia escravizado. Quem o havia escravizado? Outro preto igual a ele, porra. Então, você pratica a escravidão durante milênios, um dia você vira escravo e daí você começa, ah, é, nos dos outros é refresco, né? Não é assim? Então, quando você vê o Egito, não escravizou um montão de gente? Escravizou. Como é que terminou o Egito? Povo humilhado, né? Escravizado, na verdade. É assim que termina, pô. Não é isso? O alemão, como é que terminou depois da guerra? Trabalhando para os americanos. A vida é assim, pô. Não tem nada de racista. Tem alguma referência à raça aí? Não tem nenhuma. Quer dizer, você faz isso, acontece aquilo. Isso quer dizer que todos que foram escravizados porque lhes faltava virtude? É claro que não. Você pode escravizar por uma coincidência. Os caras pegaram você, você estava na rua andando, os caras te perderam. Né? Na Inglaterra era muito comum, o negro estava andando na rua, os caras pegavam, davam na paulada, na cabeça, botava no, ele acordava num navio. Xangai virou verbo. Ele foi Shanghai'd, porque ele acordava na China para trabalhar de graça para o chinês. Então, isso foi na África? Não, foi na Inglaterra. Milhares e milhares de ingleses terminaram assim. Quer dizer que todos eles faltavam virtudes? Falaram, claro que não. Uma coisa é o destino comum vivido por um povo ao qual faltou virtude. Isso é uma coisa. Os casos individuais de escravidão são outra coisa. Você não pode dizer que todo escravo foi parar lá porque faltava virtude. Seria o fim da picada. Né? O que não sei quem é o autor do hino, mas o que ele quis dizer é o seguinte: se um povo não pratica a virtude, ele se enfraquece. E se ele se enfraquece, vem alguém e o domina. Uai, não teve gente que dominou os africanos? Os próprios africanos, para começar. Tinha impérios lá que escravizavam todo mundo. Aqui na América também tinha império que escravizava e matava todo mundo. Aztecas e incas. Aztecas, incas e maias. Eram povos horríveis. Quer dizer que aquelas naçõezinhas que eles escravizaram, todas faltava virtude? Não. Não é isso? Mas se faltar virtude, você se arrisca a ser escravizado mesmo. Às vezes com virtude e tudo, o cara te pega para ser escravo, né? Assim, não teve vários santos apóstolos da igreja que foram presos, escravizados? Platão não foi vendido como escravo, meu Deus do céu. Hã? Pode acontecer com qualquer um. Agora, você vai dizer que todos que estavam ali na prisão junto com Platão eram todos platões? Não, não era. Então é o seguinte, esse verso não está ofendendo ninguém. Mas se você quer se sentir ofendido em nome da sua raça, você vai se sentir necessariamente. Por quê? Porque esse é um problema de analfabetismo funcional. Ele não consegue captar a intenção que está na linguagem. Ele pega uma intenção subjetiva que ele atribui. Ler hoje significa isso. Você lê o que você quer. Você atribui o sentido que você quer. Tá certo? Porque as pessoas não têm treino para ler. É isso? Então, veja, se até estudantes de filosofia cometem erros como esse do Martin Heidegger, e não é um ou dois que cometem, todo lugar que você vê, a letra é desvelamento. Fala, hã? Por que você não vai procurar? Hã? Eu procurei. Vou mostrar para vocês onde eu procurei. Eu não estou inventando nada, gente. São os dois melhores dicionários que tem da língua grega. O do Chantraine, dicionário etimológico da língua grega, e o famoso dicionário do Charles Bailly, dicionário grego-francês. Foi aqui que eu vi. Pode procurar lá. Hã? Procura lettre e palavras aparentadas. Você vai encontrar exatamente o que eu disse. Por que o Heidegger não teve essa ideia? Bicho, ninguém entrava na faculdade no tempo dele sem saber grego. Sem saber muito mais grego que eu. Eu sei um pouquinho para ler um pouquinho. Os caras, às vezes, têm que fazer redação em grego, porra. Né? Então, quer dizer, ele sabia, ele torceu porque quis. Então, não é porque o cara é filósofo, professor doutor, que você tem que confiar, não é não. Então, Ele é um dos caras que estão prendendo as pessoas na caverna e projetando sombra. Né? Então, eu vou revelar para vocês o ser. O ser esteve oculto durante 20 e tantos séculos. E eu vou revelá-lo. E quando você revela, sabe o que é? A piroca do Führer. Foi isso que aconteceu, gente. Daqui a pouco a gente volta com as perguntas. Como sempre, tem muitas perguntas interessantes. É que o Kevin Barcarol pergunta: há um aforismo de Nietzsche que diz: amamos o desejo, não o desejado. Neste caso, ele estava certo, professor? Olha, quando o sujeito escreve usando figuras de linguagem, ele nunca está certo e nem nunca está errado. Ou então está um pouco certo e um pouco errado. Porque é evidente que existem as duas coisas. Você é um objeto desejado e você ama o desejo, e há uma tensão entre essas duas coisas. Se você amasse exclusivamente o objeto desejado e você não o conseguisse, você estaria lascado. Você nunca poderia desejar outra coisa. Portanto, tem que haver algo no próprio desejo que é desejável, de modo que você o conserva mesmo quando você perdeu o desejado ou não é capaz de alcançar o desejado. Portanto, existe aí um jogo dialético, uma tensão. Então, veja, tudo no mundo real se compõe de oposições e dificuldades. Nada tem resposta definitiva. Roberto Niketty. Heidegger situa o esquecimento do ser numa área gigante da filosofia de Parmênides e Hegel. Você veja, meu Deus do céu, né? A modéstia do Hegel é uma coisa maravilhosa. Todo mundo, de Parmênides até Hegel, né, escondeu o ser, eu vou revelá-lo, está aqui. Está brincando, pô, que palhaçada é essa, meu Deus do céu. Você veja, se você pegar toda a filosofia medieval, ela se refere a algo que está para muito além do próprio conceito do ser, e que evidentemente abarca o ser. Você pode dizer que Deus é o ser, na medida que o ser é uma coisa determinada, Deus não é o ser, ele é um, podemos dizer, um supra-ser. E o supra-ser evidentemente contém o ser. Então que esquecimento do ser foi esse? O que esse cara está vendo? Agora, ele é um camarada, você vê como Heidegger é um sujeito fútil. Ele era fútil, ele é um cara que, assim, ele veio de uma família católica, ele passou para o protestantismo só para poder arrumar emprego. Você vê até que ponto, como ele levava a sério essas questões. Né? Ele está só brincando. Né? Não, veja, um homem de mentira não pode conhecer a verdade. E o Heidegger, a vida inteira dele é uma mentira. A publicação dos diários agora mostrou isso aí. Ele não foi um belo filósofo que durante um tempo namorou um pouquinho com o nazismo por um engano inocente. Não, ele foi o teórico do partido nazista desde o início. Né? E vai dizer que ele não sabia que o nazismo era genocídio? É claro que sabia, sabia e gostava. Isso aí é como o Lukács, que era o puxa-saco do Stalin, tá entendendo? Essa gente não presta. Puxa-saco de genocida é genocida, não tem perdão. Um filósofo não tem o direito de fazer isso. Nenhum filósofo tem. André Lima, o senhor diz que a esquerda teria atualmente... Essa pergunta é interessante. O senhor diz que a esquerda teria atualmente trabalho para os metacapitalistas, mas considerando a sua teoria das castas como tipo psicológico, seria razoável considerar que talvez a esquerda, casta dos intelectuais, na verdade está parasitando os metacapitalistas, casta dinheirista, para na hora certa devorá-lo, uma vez que a casta dos intelectuais é sempre superior? A esquerda não é a casta dos intelectuais. Tem dois ou três intelectuais, a maioria é lumpen. São lumpen proletários, não chegam sequer a ser proletários. O pessoal da universidade é tudo lumpen. Você acha que é próprio da universidade, próprio da classe intelectual? Você está lá o tempo todo, né, cheirando coca, fumando maconha, fazendo suruba, né, e usando dinheiro público para isso. Você acha que intelectual faz isso? Nunca na vida. Não faz, simplesmente não faz. Ele está entre o pari e o shudra. Está entre o pari e o shudra, exatamente. Agora, eles agem sob o comando de dois ou três intelectuais. E esses dois intelectuais, no momento, estão vendidos. Eles abdicaram da honra própria da classe intelectual. Daí ninguém, se o cara decide se vender, meu filho, né? Se sua mãe decidir ir para o bordel, o que você pode fazer? O garoto, pode, filhinho, pode fazer para segurar ela? Não vai segurar. Veja, a corrupção da casta intelectual, é, no fundo, é a origem de todos os males. Mas não, você não pode dizer a esquerda inteira. Não, na esquerda tem dois ou três intelectuais, não mais do que isso. Guilherme Melo Ferraz e Siqueira. Por exemplo, Heráclito afirmar em seu famoso fragmento, a natureza ama esconder-se, não estaria dando início a uma escola mística? Olha, é como, quando o sujeito escreve, usando figuras de linguagem, escreve no discurso poético, nada tem um sentido unívoco. Nada, nunca. Veja, a natureza ama esconder-se ou ama revelar-se? Depende do seu ponto de vista. Está entendendo? Se a natureza não amasse revelar-se, você jamais teria sabido dela. Olhe, olhe em volta e você vê a presença da natureza em tudo quanto é lugar. É a presença inteira? Não, não é. Porque isso faz parte da estrutura da realidade. Não poder se revelar inteira. Portanto, por trás de tudo que se mostra, existe algo que se oculta, sempre. E na frente de tudo que se oculta, tem algo que se mostra, sempre. Senão você não ficaria sabendo de nada. Portanto, você tem uma tensão dialética entre o mostrar e o esconder. É difícil entender isso? Não. Mas se a gente pega essas frases antigas, todas essas frases são poéticas, então você não pode levá-las a ser, como uma, não são teses filosóficas. O pré-socrático não tem nenhuma tese filosófica, nada. Né? Só poesia, né? O tempo todo. Essas, na mente deles, esses, essa quebra, vamos dizer, do discurso, né? Onde você tem o poético de um lado, vamos dizer, o dialético, o lógico do outro, não tinha acontecido ainda. E só vai acontecer com o Platão. E mesmo em Platão, esse processo não está completo. Platão usa discurso poético o tempo todo. Aqui, Vinick PC. Não sei como ler isso. Me lembro de umas aulas do senhor que foi dito que a única forma de salvar o Brasil era por meio da restauração da cultura, restauração da língua e restauração da Igreja Católica. Como restaurar a Igreja Católica? Não sei. Esse problema está tão acima da minha capacidade. Eu, se eu puder ajudar alguma coisinha, eu ajudo, mas eu não tenho capacidade para tratar disso aqui. Então, eu tal negócio, se você vê que uma grande parte do clero, talvez até a maioria, né, se afastou de Jesus, traiu, se vendeu para o outro lado, o que eu posso fazer? O que nós podemos fazer é assim, é continuar praticando o cristianismo, o catolicismo, do jeito que a gente entende melhor. Nunca vai ser perfeito. Não é isso? Também, você vê, se aparecer, se aparecer um santo, quem diz que todo santo entende tudo o que está acontecendo? Você não vê santos cometerem erros monstruosos ao longo do tempo? Né? O santo não é onisapiente. Né? Santo é apenas alguém que tem muito amor a Deus e que Deus corresponde muito. É só isso. Né? Mas todos nós, né? Nossa, a nossa vida, como diz a famosa canção dos guardas suíços, notre vie est un voyage dans l'hiver et dans la nuit. Nous cherchons notre passage dans un ciel où rien n'est lui. Nossa vida é uma passagem pelo inverno e pela noite. Nós buscamos a nossa passagem num céu onde nenhuma luz brilha. Isso, a vida é assim. Entendeu? Quando brilha a luzinha, é lá longe. Os reis magos não tiveram que viajar para chegar lá? A vida é assim, pô. Quer dizer, esta terra aqui, como é que a salve rainha define? Não vale lágrimas? Falou que é um parque de diversões? Não. A vida é assim, a vida é sofrimento, dificuldade. Aqui não é o paraíso, gente. Né? Como é que não pode fazer para as coisas? Quem diz que é para as coisas funcionarem? É? A vida é assim mesmo. Nós temos que pensar na próxima vida. Não é isso? E esperar que Deus, na hora H, perdoe nossos pecados e nos leve para uma coisa melhor. É, tudo isso é o máximo que nós podemos fazer. Agora, consertar a igreja, você vai pedir para mim? Se a igreja depender de mim, ela está lascada mesmo. E nem os caras me perguntam, você acha que o mandato do Papa é válido? Se depender de mim para responder essa pergunta, está lascado. Eu confesso que eu não sei. Só que é o seguinte, eu sei que eu não sei. Você está entendendo? Não estou falando não sei para dizer, olha como eu sou humilde, né? Olha como eu sou cartesiano, né? Olha como eu sou socrático, só sei que nada sei. Nada sei uma pinóia, sei um caralho de coisa, pô. Só que essa aí eu não sei. É? O último livro da Bíblia, Apocalipse, tem na sua etimologia o significado de retirar o véu, ou seja, da revelação da verdade. Tem no sentido da revelação das ultimidades, né? Coisas que não aconteceram ainda e que ninguém pode saber. Você tem, isso não é, não é, ah, tá toda a verdade está escondida, agora nós vamos revelar. Falei, mas que puta sacanagem. Depois que você leu o livro inteiro, mil e tantas páginas, para chegar no último, agora que ele vai falar a verdade, ele não falou antes. Seria uma sacanagem sem fim. Então, não é a verdade, é as, não esqueça essa coisa, ultimidade, quer dizer, é aquela parte da verdade que não pode ser conhecida porque ela não existe ainda. É a promessa. Né? É meio promessa, meio ameaça. A promessa não se cumpriu, a ameaça também não. Então, só vai conhecer quando acontecer. Não tem outro jeito. Eriko Sedoguchi. Um povo dominado pelo medo pode se libertar a curto prazo, mas nem de jeito nenhum. É impossível. O medo é o pior conselheiro que existe. Né? O medo só põe dúvida na sua cabeça. E quando você começa a botar dúvida, você começa a procurar problema. Quando você começa a procurar problema, você acha. Eu sempre vivo dizendo aqui em casa, eu digo, tento ensinar a minha família, assim, não procure problema, procure solução, porra. Mas no Brasil, a sociedade brasileira inteira, é assim, se você tem uma ideia, todo mundo começa a mostrar os motivos que aquilo tem para não dar certo. E se não sei o quê, e se não sei o quê, mas no fim, assim, o universo inteiro desaba sobre você. Não é assim que se faz, porra. Ninguém pode ter certeza de tudo. Você precisa caminhar com confiança. O que é a fé? Fé é confiança, porra. Fé não é apostar numa verdade desconhecida. Fé não é acreditar numa doutrina. Fé é confiar numa pessoa. E essa pessoa fez o quê? Ela fez uma promessa. Confiar na promessa. Então, nós vivemos baseado na promessa. Nós vamos saber isso aí. Não vamos saber, vamos saber quando acontecer. Então, esta promessa é a base da nossa vida. E, portanto, isto deve alterar toda a nossa visão do cosmos. Se você espera resolver todos os problemas, ter uma certeza firme, antes de resolver qualquer coisa, você não vai resolver nada. Entendeu? Você veja, a pessoa pergunta, por que você nunca escreveu um livro doutrinal? Eu falo, eu não quero escrever livro doutrinal, eu não estou aqui para criar uma doutrina final, eu estou aqui para tornar pessoas mais inteligentes, é isso que eu quero. Eu não estou aqui criando uma filosofia, eu estou criando filósofos. O que que Platão fez? É? Platão fazia a mesma coisa, Sócrates fazia a mesma coisa. Qual é a filosofia de Sócrates? Pô, até hoje ele não sabe direito. Está entendendo? A filosofia não é criar uma doutrina, isso foi um erro terrível que as pessoas cometeram. Era para criar outros filósofos capazes de fazer a mesma coisa que você está fazendo. E o que você está fazendo é uma coisa que você tem que fazer, ir fazendo no dia a dia, porque os problemas novos aparecem. Quando eu falo busca da unidade, do conhecimento da unidade da consciência, né, eu estou subentendendo isto. Quer dizer, você achou um conjunto de explicações para alguma coisa, você acha que agora fechou. Não fechou, no dia seguinte acontece um treco que modifica tudo aquilo. Isso quer dizer que foi esforço perdido? Não, isso é a base para você fazer, dar o próximo lance. Então, a filosofia é uma atividade permanente, ela nunca vai acabar, porque nunca vai parar. Está entendendo? Agora, houve durante uma época que os caras acreditaram que precisava construir um sistema fechado. Hegel dizia que a verdade só existe uma forma de sistema. Eu digo, então nunca existiu. Deus fez algum sistema algum dia, o próprio Deus não fez sistema nenhum, meu Deus do céu. É? Deus fez o universo, e o universo é o quê? É uma das coisas que estão sempre acontecendo e sempre tem novidade. Está entendendo? Então, a verdade é vida. É? O que, que Cristo diz? Eu sou o caminho, também por aqui. A verdade e a vida. Ele disse, eu sou o sistema? Não. Eu sou a doutrina? Não. É? Sou o caminho, a verdade e a vida. A vida não para. É? Vida sempre tem novidade. E na outra vida? Tem mais vida ainda. Você acha que no céu não acontece nada? Fica só o pessoal tocando harpinha o tempo todo? É? Pô, você vê todas essas pessoas que tiveram experiência de morte temporária e voltaram, né? Aquele menininho de 4 anos, falou, ah, encontrei minha irmãzinha. Ele não sabia que tinha irmãzinha. A irmãzinha tinha morrido antes dele nascer. É? Isso não é um acontecimento? Acontecimento totalmente novo, totalmente inédito para ele. É? Essas coisas acontecem no céu. Então, vai acontecer mais coisa do que acontece aqui. E vai ser mais interessante do que isso aqui. Não é um negócio que você vai ficar parado lá. É? Agora estou aqui na beatitude, não acontece mais nada. Mas que raio de beatitude é essa quando não acontece nada? Isso é uma chatice sem fim, porra. É? Então, você já parou para pensar assim, quantas pessoas talvez tenham saído do purgatório pelas tuas orações? E você acha que Deus não vai mostrá-las para você quando você for para lá? E os teus antepassados que você nunca conheceu? Seu bisavô, tetravô, etc, etc. Hã? Eles veem você, você não vê eles. E você vai conhecê-los. Está entendendo? Então, isso é vida. Vida é acontecer. Vai acontecer muita coisa. Muita coisa. Hã? Verônica Santos Ribeiro. Esse personagem que se negou a cantar o hino se mostra um escravo intelectual devido à sua própria falta de virtudes. Eu não sei se é falta de virtudes, eu não estou. Ela pode ser até um sujeito virtuoso. Mas ele está se transformando num escravo do seu analfabetismo funcional. Ele não consegue transcender esse analfabetismo funcional. Porque ele coloca uma questão de honra antes. Uma questão de honra que não existe, porque ninguém o ofendeu. Ninguém o ofendeu, ninguém ofendeu a raça dele. A afirmação é genérica. Está dizendo, ah, o cara que tem cor preta que fica escravo. Não, o cara que falta virtude, seja ele preto, branco, amarelo, azul, verde, cor de rosa com bolinhas, pouco interessa. Klaus Werner, esse livro que o senhor vai lançar complementa o conhecimento por presença do Ronald Robson? Eu espero que sim, eu espero que esse seja, vamos dizer, uma das bases documentais do livro do Ronald Robson. Quer dizer, se você leu alguma coisa no Ronald Robson e não está aprovado, talvez a prova esteja aqui nesse volume. Não é isso? Clênio Lemos. Professor, recordando as duas vias de acesso ao conhecimento transcendente, a via noética e a via pneumática, o senhor alguma vez na vida teve alguma espécie de acesso pela via pneumática? Nunca tive acesso a coisa transcendente nenhuma, meu filho. Eu vivo aqui nesta porra, desta imanência e olhe lá, você está entendendo? E, né? Agradeço a Deus o pouquinho, vamos dizer, de esclarecimento que eu sou capaz de pegar, que ele dá muito, mas a gente só pega um pouquinho. Para mim está bom isso aí. Veja, eu escuto falar de mística, eu escuto falar de transcendência, eu já saco do meu rolo de papel higiênico, gente. Tem que parar com essas coisas, pô. É? Assim, amar a Deus sobre todas as coisas e amar teu próximo como a ti mesmo. Isto é toda a lei e os profetas. Não existe mais nada além disso. Sabe o que é nada? Começa a falar de transcendência, de mística, de espiritualidade, já vem com sacanagem, porra. É? Você já viu quantos crimes horrorosos se fizeram em nome dessas coisas? É impressionante. Eliezer Araújo, como lidar com tipos como Heidegger? Os quais acham os grandes paladinos da verdade que ninguém mais conheceu, além dele mesmo. Você tem que primeiro decifrar e mostrar. Fala, você está com treta, rapaz. É? Eu acabei de tomar conhecimento de Gustavo Bueno, assim, em 10 minutos eu já peguei a treta. Porque ele acha que existe uma essência das religiões, essência da religião. Eu digo, mas a essência da religião não é uma religião, a essência da religião é um conceito abstrato, que não é captada pela própria religião, é captada por uma ciência da religião, que é um elemento externo. É como o cara, ah, eu estou estudando esoterismo. Não, não, não. Você está estudando um treco que você inventou, que se chama esoterologia. Agora, se o esoterismo é um conhecimento transcendente, um conhecimento do sentido da vida, conhecimento de Deus, do céu e do inferno, etc., ele deve ser muito maior do que a sua esoterologia, a qual, no entanto, pretende abarcá-lo e explicá-lo. Fala, pelo amor de Deus, já começou errado. É? Outra coisa, pensa bem, as religiões têm uma essência comum? Se elas têm, então elas são a mesma coisa. Agora, se uma religião é verdadeira e as outras falsas, ela não tem a mesma essência, de jeito nenhum. Então, primeiro você precisaria demonstrar que não tem religião mais verdadeira, não mais falsa. Mas aí você já, como é que se diz? O próprio objeto de estudo você já jogou fora. Você está entendendo? Quer dizer, por exemplo, você pega, sei lá, o Deus do catolicismo e do protestantismo, Deus cristão. O Deus cristão é uma pessoa. Hein? Então, você não pode conhecê-lo doutrinalmente, porque você não pode conhecer nenhuma pessoa doutrinalmente. Você conhece a pessoa pela experiência que você tem dela. Você está vendo? Porque estou vendo a Roxane, estou vendo a Edinho, estou vendo a Mariana. Como é que eu conheço a pessoa? Eu tenho aqui uma definição dela, sabe? Não. Só pode conhecer por experiência. Deus é uma pessoa, só pode conhecer por experiência, meu Deus do céu. É? Não tem outro jeito. Agora, você não pode conhecer Deus inteiro, porque ele é inabarcável. Mas você pode conhecer Deus pela sua presença e pelas suas ações, ações dele, não suas. É? Então você pode fazer a experiência. Tanta gente fez experiência, você não pode ser, pelo menos você pode ler. É? Então você tem a experiência delegada. Né? Então, quando eu recomendei aquele livro, O Menino que Viu Jesus, é o relato de uma experiência. Ele era um místico, era um... Né? Nada, ele não sabia nem ler, não era nem batizado o cara, porra. Né? E ele e aquelas meninas viram tudo o que aconteceu para o país deles. Jesus mostrou para eles. Agora, você quer a essência das religiões? Pode ficar com ela, eu não quero a essência das religiões. Né? Eu só quero uma religião para eu ir para o céu, só isso. Porque se eu tentar seguir várias ao mesmo tempo, eu sei onde eu vou parar. Né? Então, isso é uma besteira. As religiões afirmam taxativamente para você, eu estudei tal religião comparada anos a fio, só que a minha conclusão, não dá para comparar. As religiões não são espécies do mesmo gênero. Né? São coisas totais, assim, que nem é assim. Olha, aqui tem uma banana e aqui tem uma escritura de propriedade de um terreno na Mata Atlântica. Como é que você vai comparar as duas coisas? Não dá para comparar. Então, se você pegar, por exemplo, o que é o judaísmo? O judaísmo é o guiamento que foi dado a uma comunidade política. Hein? Não é isso? Não foi dado para mais ninguém, foi dado para eles. Hein? E o cristianismo? O cristianismo é um caminho de salvação para a alma individual. Falou, pronto, aí já não dá mais para... Como é que você vai comparar uma coisa com outra? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você pega, então, o que é o Islã? O Islã é o conceito de uma comunidade sacra. Onde você se salva, não porque Deus salvou, mas pelo que você entrou na comunidade. Não existe esse conceito no cristianismo. E assim por diante. Então, esse negócio de religião comparada, isso é só frescura, porra. O melhor que você tem a dizer é o seguinte, olha, eu tenho a minha religião, eu sigo a minha religião, mas as outras eu não entendo. Se você não quer falar mal delas, não quer negá-las, não negue, se você não entende. Eu duvido que alguém entenda, eu duvido que o Mircea Eliade entendesse. Eu duvido que o René Guénon entendesse. O Reino deu várias provas que ele não entende o cristianismo. Deu várias provas. Né? Quando ele diz que o cristianismo era uma tarica, né? E que depois, como a religião romana virou uma bagunça, o negócio esotérico virou exotérico. Aonde que deu documento disso? Me prove isso aí. Isso nunca existiu, só na cabeça dele. É? E o Mircea Eliade? Mircea Eliade é um maior embrulhão. Porque ele ensinava os alunos, lê René Guénon, mas não o cite jamais. Está ensinando o cara a ser um bom acadêmico, quer dizer, mais um charlatão. O mundo acadêmico está cheio dessas coisas. Para você, veja, a coisa principal na vida é você encontrar uma pessoa para te ensinar, uma pessoa que seja sincera, que ela fale o que ela sabe. Quando ela não sabe, ela diz, não sei. Será que é tão difícil isso aí? No Brasil é, porque todo mundo tem que saber tudo, pô. As pessoas, olha, muita gente faz perguntas que estão tão acima da minha capacidade que elas nem imaginam. Entendeu? João Silfi Neto. No livro Jardim das Aflições, o senhor exemplifica muito bem a questão da estimulação contraditória. Podemos afirmar que houve muito disso com relação ao Covid, ampliando o poder do político e da capitalista, a fim de impor no orçamento. Mas é óbvio que houve. Nós estamos cercados de mentira, gente. É assim, é a verdadeira caverna de Platão, os caras projetando umas imagens para nos enganar. E hoje os meios de projetar são terríveis, né? E vai ser pior ainda, porque os caras vão conseguir projetar cenas no meio da rua, que não está acontecendo nada, e você vai ver acontecer. Já tem meio disso, você não vira aquele negócio da a baleia que aparece no meio da sala, né? Ela emerge no meio da sala como se fosse água. Né? Todo mundo leva um susto. Quer dizer, eles acreditaram que a baleia estava mesmo ali. Isso pode ser usado em escala maciça para enganar todo mundo. O que, que é isso aí? É a ciência, meu filho. Eles inventaram a ciência para dar a essas pessoas esse poder. Não para nos explicar o que, que é o cosmos, o que é verdade. Não. Para criar um cosmos imaginário na nossa frente, do jeito que interessa para eles. Qualquer pessoa que quer isso não presta. Né? Se você está muito interessado na tecnologia, não sei o quê, você não presta. Porque qual é o seu impulso? Você quer o conhecimento, você quer conhecer Deus para você ter um coração, vamos dizer, que agrade a Deus, é isso que você quer? Não, o que está por trás da sua vocação chama-se libido dominante. E quem tem a libido dominante não encontra a verdade jamais. Encontra um monte de truque. É isso que eu estava lendo aí, o Erich Wögerlin interpretando o Hegel e interpretando o Kojève. Ele diz, o que os dois têm? O que tem o Hegel? O libido dominante. O que tem o Kojève? Libido dominante. Que não quer dizer que sejam burros, que vão errar em tudo. Não, mas eles não estão a fim de esclarecer nada. Eles estão a fim de enganar, para dominar você, pô. Fazer um truque, pá. Quer dizer, um confessa que é estalinista e diz, eu sou o único estalinista ortodoxo. E você confia no cara, porra? É? O outro, né? O outro aí diz que todo mundo se enganou, de Parmênides até Hegel, e eu aqui estou para revelar aqui, e aí veio o Führer, pronto. E você confia num cara desse? Quer dizer, está dando... Veja, o que são filósofos famosos? São filósofos que são badalados por jornalistas que nada sabem de filosofia. Você já viu algum jornal assim, fazer matéria de páginas e páginas sobre Louis Lavelle, sobre Bernard Lonergan, sobre Xavier Zubiri? Você nunca vai ver. Sobre o Erich Wögerlin? Não. Quer dizer, os que são filósofos de verdadeiro valor não são objeto da mídia, porque a mídia não os entende, e eles se movem numa esfera que não é da libido dominante, e, portanto, não é da mídia, porra. Por que os caras acham que assim, ele é o guru do Bolsonaro? Porque seria o libido dominante. Se eu fosse isso, eles me entenderiam. Então eles querem que eu seja, porque daí eles acham que podem me entender. O que eu estou fazendo, eles não vão entender jamais. Eu estou aqui para tornar vocês mais sábios e, se possível, mais santos. Um pouquinho só. Entendeu? Eu quero que todo mundo vá para o céu. É isso que eu quero, encontrar todos vocês lá. É só isso que eu quero, não quero mais nada. Libido dominante, quer dizer, eu vou mandar no ministério, mandar no presidente da república. Pô, o presidente da república é uma merda, gente. Pô, você acha que eu quero ser presidente da república? Eu não quero. Pô, você estuda a vida de algum ditador. Estudo a vida, sei lá, Francisco Franco, Stalin. A vida foi uma merda. Horrível. Não é bom isso aí. Não é isso? Melhor coisa. É assim, o melhor bem que você pode receber nesta vida é a sua liberdade. E para ser a liberdade, para você ter a liberdade, você não pode tirar a liberdade de ninguém. Você começou a tirar a liberdade do vizinho, a sua já foi embora na mesma hora. Porque você vai ter que ficar o tempo todo fiscalizando o cara para ver se ele não foge. Pronto, acabou a sua vida. Está entendendo? Então, olha, vai sair esse meu livro. Está com umas 700 páginas. Chama Inteligência e Verdade. Tem muita coisa que vocês talvez já conheçam, que saiu no meu site. Outras coisas não saíram. Né? Outras coisas foram escritas especialmente para esse volume. E está uma confusão dos diabos. E é assim que tem que ser. Eu até adotei como epígrafe aquela famosa frase que o guia de museu na Itália falou para o Goethe, porque o Goethe estava achando que tudo confuso. Ele disse, queste cose hanno bisogno de um po' di confusione. Porque se você for explicar tudo direitinho, você já fechou os caras num esquema e pronto, aprisionou eles. Não é para fazer isso, tá bom? Até a semana que vem, muito obrigado. Hã? Ah, é, está saindo o livro sobre o nosso livro, Introdução à Filosofia de Louis Lavelle, agora. Esse é um livro que eu gosto muito, não porque seja um belo livro, mas porque o assunto era... Louis Lavelle mora no meu coração, é? E depois vai sair A Consciência de Imortalidade. Começo de março. E que é um livro que eu também gostei muito, não porque ele está bom, eu gostaria de ter caprichado muito mais e botar mais documentação, mas não houve tempo. Mas o assunto é muito importante, tá? Então, até semana que vem, muito obrigado.